Minha Paixão, Iguinho e Lulinha e o Juan Vitor Vaqueirinho. Ótima tarde pra você que tá colado aqui no nosso Sucessão, último Sucessão do ano. Um dia bom pra você, uma tarde maravilhosa. Bora de prêmios agora, bora. Agora na Recife FM tem prêmios. Vamos lá, que tem Gelágua de presente, o último Gelágua do ano, o último super prêmio de 2024. Hoje bom porque tivemos dois super prêmios, né, para fechar esse ano, para fechar o dia 31. Bora lá, atenção, deixa eu tocar aqui a cornetinha pra gente saber quem foi que faturou. Wanda Lúcia do Jordão Alto, Wandinha, meu amor. Parabéns, Wanda Lúcia, Jordão Alto. Final do telefone dela é o 4359. 4359. Wanda Lúcia, Jordão Alto, faturou Gelágua de presente Esmaltec. Parabéns pra você, viu, Wandinha? Nossa produção entra em contato. Wanda Lúcia, Jordão Alto, 4359, faturou o último super prêmio de 2024. E é assim que a gente fecha o nosso Sucessão de hoje. Desse dia 31, não quero fazer diferente. Sempre que dá, a gente fecha desse jeito aqui. É com marcas do que se foi, que são as marcas de 2024 que vão ficando e a gente leva para 2025 só o melhor, só as bênçãos, só aquilo que a gente esperou e recebeu. Na verdade, tudo que aconteceu nesse ano de 2024, a gente pode dizer que foi permissão de Deus. E foi coisa boa, né? Então é isso que a gente tem que... É, não é assim? É livramento para que na hora certa aconteça o melhor. Se aquilo que você tanto deseja não acontecer no dia que você quis, ou se não vier acontecer porque aquilo não servia para você. 2025 é o ano que Deus tem preparado para todos nós e assim vai ser o ano de bênçãos. É o que a gente espera, eu externo esse meu melhor para você. A minha alegria vai ser se você ser feliz. Então deseje isso, para que todos aqueles que estão ao seu redor, seus familiares, amigos, sejam felizes e se alegre com a alegria deles, que Deus vai te abençoar ricamente, viu? Pense desse jeito, que vem aí um ano novo de muitas emoções, de muitas alegrias, de muita notícia boa. Tenha certeza disso, viu? Eu espero que você seja muito feliz, que a sua virada seja abençoada, que você e todos os seus familiares tenham saúde, paz e alegria nesse novo ano de 2025. Te espero aqui em 2025. A programação continua. O Sucessão é que vai ficando por aqui, mas volta em 2025. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, por sua companhia. Obrigado a todos. Você que me acompanha aqui, você que me segue no Instagram, @NanoAlves. Obrigado de coração pelo carinho, pelo crescimento a cada dia. Gente, não tem como. Não tenho palavras para agradecer o ano de 2024, viu? 2025, bênçãos para você, bênçãos é o que eu desejo. Deus abençoe você e toda a sua família. Tô indo, gente. 2025 a gente se encontra. Já já tem Gal, Ligue 97. Ainda hoje, programação especial de ano novo. Tchau, gente. Televisão Verdes Mares Limitada, Recife FM, ZYD 244, 97,5 MHz. Sua tarde começa agora com ela. Com ela. Gal Ferrer, no Ligue 97. Ligue 97, Recife FM. Ótima tarde pra você, tô chegando com o nosso Ligue 97 repleto de músicas até às 8 horas da noite, estaremos juntinhos aqui na Recife, lembrando que hoje, a partir das 5 da tarde, começa o nosso especial de ano novo. Eita, coisa boa, hein? Último dia do ano de 2024 e que prazer imenso poder te fazer companhia. E a gente começa aqui o nosso Ligue com Pablo Vittar. São amores. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que doem. Amores que amargam. Escondendo o rosto, como uma louca, louca, louca. Comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquele sujeito, que só tem uma amiga que estou do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é linda. diferença. Eu não sou assim como você pensa. Tire suas mãos de cima de mim. Eu não pertenço a você. Vista sua roupa e pode desaparecer. Tire suas mãos de cima de mim. Eu não pertenço a você. Vista sua roupa e pode desaparecer. Manda em mim. Sou eu. Sou eu. Quem manda em mim. Sou eu. Sou eu. Quem manda em mim. Sou eu. Sou eu. Quem manda em mim. Sou eu. Sou eu. Você me perdeu. Recife FM, 3:10. Agora tem Natan e Léo Foguete, Última Noite. Leonardozinho falando de amor. Léo Foguete, vamos falar de amor. Se cê quer recaída, parabéns você vai ter. Mas eu não te prometo nada além uma noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem mais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite. Viver como se um amanhã não fosse chegar, então vai. Tira minha paz, tu cê tá demais, vai. Faz de um jeito que só você faz. Tira minha paz, tu cê tá demais, vai. Faz de um jeito que só você faz. A gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge. Vamos fazer dessa última noite. Viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai. Tira minha paz. O sentar demais. Vai. Faz de um jeito que só você. Você ouve a minha música, desfaz as malas, bora dançar coladinho. Não vai embora e não me deixa aqui, o que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir, te juro, pois não saberei viver. Não vai embora, não me deixa aqui, o que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho eu fico a teus pés. Ai, não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão.

Recife FM, 3:20. Chegando Glória Groove, nosso primeiro beijo. Já tô vendo ela aí na proteção de tela do seu celular. E você usando a letra G no seu colar. Eu não tô me achando, eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei. Então fala que você também acredita em destino. Fala pro seu passado que seu futuro é comigo. Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia. Depois de umas brincadeiras, sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Eu comecei uma casinha, geladeira cheia. Dormi de coxinha depois de umas brincadeiras. Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu